pra lá, do lado de lá. Em que nenhum destino possa vir nos carregar. E nenhuma surpresa venha nos fazer chorar. Haja força que nos consiga calar. Lá em algum lugar, pra lá, do lado de lá. Lá em algum lugar, pra lá. E nem se tenha de amargar. Lá onde até o tempo se recuse a apagar. Mistérios que se queira desvendar. Saudade que se tenha de aguentar.